E vamos fazer informações do Banco do Empreendedor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Estou recebendo o Volney Lampert, ele que é coordenador do Banco do Empreendedor aqui na cidade. Bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes da RCI. Vamos falar um pouquinho aí sobre as possibilidades, né, geradas pelo Banco do Empreendedor aqui na cidade, porque até semana passada a gente recebeu a informação de que novas linhas, né, de crédito estão sendo abertas. Como é que funciona até a questão aí de quem precisa de dinheiro e quer obter esses recursos junto ao Banco do Empreendedor? Isso, essa é uma informação aí de primeira mão para os ouvintes da rádio RCI. O governo do estado abriu para os municípios, né? Os municípios, e Foz foi selecionada entre algumas cidades aí para trazer recursos de operações de crédito maiores, né? Que a Agência do Fomento do Paraná hoje tem disponibilizado a todos os municípios, né? Então, graças a isso, nós estamos trazendo aí para Foz operações de crédito com linhas maiores para atender as demais empresas. O Banco do Empreendedor hoje já atende os pequenos empreendedores, né, os chamados MEIs, né, valores até R$20 mil. Dentre eles também os empreendedores informais, que são as pessoas que não têm uma empresa, mas que desenvolvem algum tipo de atividade, o chamado fundo de quintal, né, as pessoas que vendem lá os seus produtos artesanais, ou que vendem o pão, a cuca, o bolo, tal, de forma não formalizada ainda. Então, além dessas pessoas, a gente atende os MEIs com taxas de juros e formas de acesso ao crédito mais facilitadas, e agora trazendo também essas operações para empresas de médio e grande porte. Vamos até destacar um pouco de como funciona o Banco do Empreendedor, porque é uma iniciativa, né, que visa justamente facilitar o acesso das pessoas, né, ao crédito. E tem também a questão dos juros, que são mais baixos. Como é que funciona? Isso, o Banco do Empreendedor, ele é uma parceria firmada entre o município de Foz do Iguaçu e o governo do estado, através da Secretaria de Turismo aqui de Foz, junto com a Agência de Fomento do Paraná. Então, a prefeitura se dispõe a conceder o servidor que administra esse programa, que no caso sou eu, mais uma equipe que a gente compôs ali na sede do Banco do Empreendedor. E o objetivo é atender as pessoas que normalmente são excluídas do sistema de crédito tradicional, né? Então, um pequeno empreendedor às vezes não tem uma porta onde ele possa pedir recursos, e normalmente são recursos pequenos, né, que não é o foco de uma agência bancária, né, um correspondente nesse sentido, né. Então, o Banco do Empreendedor tem atuado fortemente com operações de crédito, com taxa de juros, né, elas giram sempre numa média inferior as linhas oferecidas pelos bancos tradicionais, né? Hoje, para o microempreendedor, a gente tem conseguido a taxa de 1,41 ao mês de juros, né? Isso em se tratando em capital de giro aí para o pequeno empreendedor, é uma taxa bastante reduzida com o que os bancos vêm praticando. Pois é, e até é importante destacar isso, porque muitas vezes, né, a pessoa acaba tendo dificuldades para obter esse dinheiro. E também, né, algumas dificuldades até para explicar, né, por que é que ela precisa de dinheiro. No caso do Banco do Empreendedor, é o quê? Vocês disponibilizam ali para investimentos, para capital de giro? Como é que funciona? Isso, qualquer tipo de operação, né, que seja assim, considerada desenvolvimento para a empresa, né? Às vezes ela está precisando de capital de giro, às vezes ela está precisando de um equipamento que um amigo dele está vendendo, às vezes ele está precisando de um equipamento novo, reestruturar, pagar a própria folha de pagamento do servidor que ele tem lá, do colaborador, esse tipo de coisa. O Banco do Empreendedor, ele ajuda o pequeno com uma forma mais facilitada a conseguir esse recurso, né? Então, ele vai aplicar isso e vai justificar para nós de forma a orientar a gente no sentido do que ele está precisando, né? Diferente de você ter que provar para uma instituição financeira o que você vai fazer com o dinheiro, né, na sua atividade. E a gente sabe que muito da burocracia que é criada em grandes instituições tem a ver justamente com a questão do medo que eles têm, digamos, de inadimplência, né? Vocês facilitam bastante aí o acesso. Como é que funciona até essa questão de inadimplência? Tem taxas altas? Como é que estão hoje? Então, a taxa atualmente no Banco do Empreendedor de Foz, ela está no limite que a gente tem direito, em tese, pela Agência de Fomento, né? Então, a gente considera ela bastante baixa pelo montante disponibilizado em Foz, né? Nós temos hoje quase 4 milhões e meio de reais emprestados aos pequenos empreendedores, e a taxa de juros está dentro da média que o Estado prevê para a inadimplência, né? Então, é bastante baixa. A gente entende assim que o pequeno empreendedor, ele considera considera o banco como uma das últimas portas de acesso ao crédito, né? Então, ele sempre paga em dia, ele sempre contribui. Quando ele não consegue, ele vem lá, conversa conosco, a gente renegocia isso, a gente acerta, acha a melhor forma para que ele não fique inadimplente, né? Até porque, com isso, com os pagamentos em dia, ele vai estar abrindo portas para, num segundo momento, renovar esse crédito e dispensar o aval que ele apresentou na primeira vez, né? Então, nenhum banco faz isso, né? Te emprestar dinheiro sem que você apresente uma garantia real, né? Pois é, então é importante a gente divulgar mesmo, né, essa existência do Banco do Empreendedor aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E você dizia que uma das novidades agora é de que vocês estão com linhas, né, que permitem, inclusive, financiamentos maiores, acima até desse limite de R$20 mil? Isso, essas opções novas aí que a gente está trazendo aqui para o Banco do Empreendedor, para os empresários de Foz, elas vão com valores de até R$11 milhões, né? Todas as empresas, para se beneficiarem desse recurso, elas precisam ter os últimos dois balanços, né? Então, a gente vai trabalhar em cima da contabilidade dessa empresa. Então, nesse caso aí, a gente não vai poder trabalhar com valores que sejam o faturamento contábil da empresa e não o real declarado, né? Então, todas as empresas formalizadas com mais de 24 meses podem ser atendidas. São diversas linhas, né? A que se destaca mais é a linha de capital de giro, né? Que são valores de até R$300 mil para capital de giro. A linha pode ser até de R$500 mil, parcelada aí em 60 meses, e a taxa de juro dessa linha ela é de 1,16 ao mês. Então, capital de giro nesse montante, a essa taxa de juro, acho meio difícil de conseguir, né? Então, a parceria com a Fomento, que liberou o Banco do Empreendedor de Foz para a gente operacionalizar essas linhas, vai trazer esse recurso aqui para Foz. Quem está nos ouvindo agora tem interesse, né, em aderir às diferentes linhas que vocês estão oferecendo ali no Banco do Empreendedor? Como é que funciona? Basta chegar ali no banco, que fica na Avenida Brasil. Quais são as orientações? Isso, o Banco do Empreendedor funciona na Avenida Brasil, 1388, quase em frente ao Banco do Brasil ali. O horário de atendimento aberto ao público das 8 às 14 horas. Após esse horário, a gente também pode estar atendendo, mas por telefone, porque além de atendimentos ali, a gente tem que fazer a coisa andar. Então, como a equipe é bastante reduzida, de porta fechada, a gente consegue atender e liberar essas propostas de crédito no menor tempo possível, né? Mas nos procurem na Avenida Brasil, ali no Banco do Empreendedor, ou por telefone para maiores orientações, né? As empresas que têm interesse nessas novas linhas de crédito. E vamos repassar aqui os telefones. Tem um telefone fixo e tem também um celular que vocês costumam utilizar. Quais são esses números? Isso, o telefone fixo nosso é 3545-1039 e o celular é o 999-760072. Pode ser usado também para contatos através do WhatsApp. Portanto, o celular é o 999-760072, o telefone fixo é 3545-1039, isso? Isso. Conversei aqui com o Volney Lampert, ele que é coordenador do Banco do Empreendedor aqui em Foz do Iguaçu, falando um pouquinho aí sobre as ações quanto a este empreendimento, né? Enfim, essa possibilidade de linhas de crédito aqui em Foz do Iguaçu. Volney, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado por sempre as portas abertas aí para ajudar a divulgar esse trabalho aí, que eu acho que é o propósito para atender a empresa de Foz. E daqui a pouquinho nós vamos disponibilizar na íntegra essa entrevista para você que não pegou, né, desde o começo. Aliás, vou até aproveitar aqui porque surgiu uma pergunta para a gente. Então, antes de encerrar, o Francisco Mauro quer saber se MEI recém-aberta também pode acessar o Banco do Empreendedor. Pode. O MEI se enquadra na linha dos 5 mil aos 20 mil reais, né? MEI recém-formalizado, caso ele já tenha essa atividade antes, ou se ele recém-formalizou e está recém-iniciando essa atividade, ele pode ser beneficiado pela linha, sim. Só nos procurar.